este texto de Henri Michaux. Chama-se A Preguiça. A alma adora nadar. Para nadar há que deitar-se de barriga. A alma desapega-se e parte. Parte a nadar. Se a vossa alma, quando estáis de pé ou sentados ou de joelhos ou apoiados nos cotovelos, para cada posição corporal diferente, a alma partirá com uma locomoção e uma forma diferentes, segundo concluirei mais tarde. Fala-se muito em voar. Não é isso. O que ela faz é nadar. E nada como as serpentes e as enguias, nunca de outro modo. Há imensa gente que tem assim uma alma que adora nadar. Chamam-lhes vulgarmente preguiçosos. Quando a alma deixa o corpo pelo ventre para nadar, produz-se uma tal libertação de sei lá o quê. É um abandono, um gozo, uma descontração tão íntima. A alma parte a nadar no vão das escadas ou na rua, consoante a timidez ou a audácia do homem, porque ela conserva sempre um fio que a une a ele, e se esse fio se quebrasse, às vezes é muito fino, mas só uma força terrível o poderia romper. Seria terrível para eles, para ela e para ele. Então, quando ela está entretida a nadar ao longe, escoam-se por esse simples fio que liga o homem à alma, volumes e volumes de uma espécie de matéria espiritual, como lama, como mercúrio ou como gás. Gozo interminável. É por isso que o preguiçoso é incorrigível. Nunca mudará. É por isso que a preguiça é a mãe de todos os vícios. Pois acaso haverá coisa mais egoísta do que a preguiça? Tem fundamentos que o orgulho não tem. Mas as pessoas irritam-se com os preguiçosos. Quando os veem deitados, batem-lhes, mandam-lhes água fria à cabeça, eles têm de recolher a alma imediatamente. Olham-vos então com esse olhar de ódio, bem conhecido, que se vê sobretudo nas crianças. Este texto de Henri Michaux chama-se A Preguiça. Este texto. Thank you. a preguiça.